todos. Hoje eu vou mostrar para vocês o que que é a imaturidade e a ignorância são capazes de fazer com o espírito. Principalmente num planeta de provas e expiações, onde há espíritos ingênuos, ignorantes, imaturos, rebeldes, e não todos, mas muitos, que são maus. O mal, ele é praticado pela ignorância. Porque quando você adquire o conhecimento e você desperta e você entende como funciona o universo e você se aproxima verdadeiramente de Deus, você deixa de ser ignorante e você não pratica mais o mal. Agora, se você adquire todo o conhecimento e continua praticando o mal, aí você escolheu ser verdadeiramente mal. Porque esses são mais maus do que aqueles que são maus pela ignorância. Porque tem muita gente aqui na Terra que pratica o mal, mas não são maus. Eles praticam o mal porque eles são ignorantes. E eles foram criados daquela forma. As pessoas que estavam ao redor deles, elas são daquele jeito. Ela nasceu naquele meio. Ela foi criada daquele jeito. Na cabeça dela, ela está certa. Aquilo ali é normal. Então precisa vir alguém e naquela região, naquele local, e dizer para as pessoas, ó, as coisas não são bem assim, não. As coisas não são bem assim. E isso acontece, sabe aonde? No plano astral. No plano astral. Que está uma oitava acima. Existe aqui o plano físico. Os seus olhos de carne só enxergam o que é matéria bruta, que vibra nesta frequência, que vocês veem e pegam. Então, vocês acabam acreditando somente no que vocês veem, pegam, sentem o gosto, sentem o cheiro. Porque vocês não conseguem ver o que está além da matéria bruta. E como vocês não conseguem ver, todo aquele que vier com uma consciência mais expandida, com o conhecimento no seu arcabouço mental que ele traz de várias encarnações, do plano espiritual e com a sua evolução e tudo mais, se torna uma tarefa árdua para esse ser num planeta assim extremamente materializado. É árduo. Porque aquele que traz a mensagem, ele sabe como é que funcionam as coisas. Ele sabe como é que é lá. Como é que é o plano espiritual. É claro que ele não sabe tudo, mas ele sabe muito mais do que a esmagadora maioria que habita este orbe planetário, esse planeta aqui, que muitos de vocês acham que é o centro do universo. Então, o que que acontece? Vocês aqui passam por uma lavagem cerebral, uma grande lavagem cerebral, pela mídia e, principalmente, pelas religiões, que deturparam completamente o que o mestre disse. Transformaram o mestre em Deus, porque tem gente que acha que ele é o próprio Deus, quando ele é criatura. Ele mesmo disse, eu sou filho, como vocês. Ele não é o pai de vocês, ele é irmão, apenas um irmão mais velho e com muito mais conhecimento e muito mais evoluído. Distorceram tudo o que ele disse, criaram inúmeras interpretações com relação ao que ele disse. Por exemplo, tem gente que acha que vai subir aos céus encarnado, em corpo físico, Como que um corpo bruto, de matéria bruta como esse, vai entrar numa dimensão superior, sutil? Cadê a lei da física? E a lei da física? É uma ingenuidade, um pensamento extremamente ingênuo, muito ingênuo. Só uma criança poderia pensar assim. Se vocês forem em algumas igrejas evangélicas, vocês vão achar um monte de gente que pensa desta forma. Que vai subir em corpo físico, que será arrebatado em corpo físico. Uma ingenuidade absurda. E o pior, se você tentar esclarecê-los, fúria, muita fúria. Eles entram em fúria. Mais uma atitude de espíritos imaturos, ignorantes e ingênuos. Porque um espírito amadurecido, como Jesus Cristo, como Estevão, como Paulo de Tarso, como Francisco Cândido Xavier, como Siddhartha Gautama, Akhenaton, Kardec, um espírito lúcido que sabe verdadeiramente como é que funcionam as coisas, ele não vai agir dessa forma. Quem entra em fúria quando você fala a verdade, que é diferente daquilo que ela aprendeu a vida inteira, isso é uma atitude de um espírito imaturo e ignorante. E aí eu pergunto para vocês, como remover este paradigma, estas convicções dessas pessoas? Como retirar isso delas? Não tira. Não tira. De muitos você não consegue tirar. Não tira, não. De outros consegue tirar. E de outros consegue melhorar um pouquinho. Dá para colocar uma pulga atrás da orelha deles e colocar eles para pensar. Porque eles acham que Jesus, por exemplo, ou um arcanjo, ou Miguel, ou Rafael, ou Gabriel, já foram criados daquela forma, com toda aquela luz, com toda aquela evolução. Então, o Pai não é justo. Ele é injusto. Criar vocês como vocês são, crianças espirituais, e criar um arcanjo com todo aquele conhecimento científico e sideral que muitos de vocês nem imaginam que existe o conhecimento deles. Então, é uma ignorância muito grande achar que Deus é injusto dessa forma. Deus é perfeito. Ele faz tudo perfeito. Ele cria tudo perfeito. Todo e qualquer avatar, seja da evolução de Jesus ou menos evoluído do que Jesus, porque para ser um avatar não precisa ter a evolução de Jesus Cristo. Espíritos menos evoluídos do que ele também são avatares. Todo avatar que é mandado para um planeta embrutecido, onde reina a agressividade, a violência, tudo quanto é paixão e vícios, um avatar que é amor, que é fraternidade, que é caridade, um cordeiro. O que que você acha que vai acontecer se você enviar um cordeiro no meio de um monte de lobos famintos? O que que vai acontecer com o cordeiro? Joga o cordeiro no meio dos lobos, para vocês verem o que vai acontecer. Olha o que fizeram com Jesus. Ele tinha poder para só olhar para aquelas pessoas e transformar todo mundo em pó. Só olhar assim, ó, e todo mundo cair no chão, em pó. Ele podia fazer isso. Ele fez? Então, como tirar esse paradigma? Porque é uma luta e tanto, hein? Ah, é. É uma luta e tanto. Porque a resposta é sempre a mesma. Pega a Bíblia, a palavra é bem clara. É isso, isso, isso e aquilo outro. Interpretado completamente ao pé da letra, não enxerga que aquela Bíblia foi totalmente modificada, que houveram 40 evangelhos que diminuíram para 4, que modificaram, cada época foi modificando de acordo com as suas convicções, seus interesses, né? Seus interesses, Opa, não, vamos dizer que tem encarnação, reencarnação, não. Porque se eles souberem que eles podem voltar e continuar progredindo, a gente vai, não vai conseguir dominá-los. Não vai conseguir dominá-los. Nós temos que dizer que tem um inferno, que ele vai ficar eternamente lá. Que pai é esse, hein? Que pai mau é esse, hein? Que joga o filho no inferno por toda a eternidade, hein? Imagina, hein? Ficar no abismo por toda a eternidade. Nunca vai ter uma nova chance. Toda a eternidade. Que Deus é esse, amoroso? Que Deus amoroso é esse? Então a gente vai conseguir dominá-los pelo medo. Pelo medo. O medo tem o seu lado positivo, porque coloca muita gente no caminho. Porque fala para a pessoa, se você continuar usando drogas, se você continuar roubando, matando, você vai para o inferno, hein? Para toda a eternidade. Aí o cara para de fazer aquilo. Tem momentos que o medo realmente tem um bom efeito. Ele tem um bom efeito, mas nem sempre. Existem momentos que o medo pode ser muito pernicioso, porque uma pessoa com medo ela é capaz de cometer desgraças. Ela é capaz de combater um irmão de fé como se fosse um inimigo íntimo. Ele combate o irmão de fé. Como é que fica combater um irmão de fé, um filho de Deus, que você tem que amar, e você vai lá e combate ele, quando, na verdade, você tem que amá-lo, só porque ele pensa diferente de você. Na verdade, ele tem uma consciência muito mais expandida do que a sua. Então, existem pensamentos que são infantis, muito infantis perante o universo, muito infantis. E o Altíssimo Deus, ele vem tentando mudar isso há um bom tempo aqui nesse planeta. Ele vem tentando mudar. É, ele vem tentando mudar. Como é que ele faz para mudar? Ele vai mandando uns espíritos mais velhos, com mais conhecimento, com uma visão mais expandida das coisas, para explicar, olha, não é bem assim não, hein? Exemplo. Tem gente que acha que um espírito não pode incorporar, não pode intuir, não pode inspirar, não pode canalizar. Se ele incorporar, é o capeta, é demônio. A pessoa só pode trazer uma mensagem pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é Jesus. Se não for Jesus, não vem de Deus. Que problema, hein? Que problema, hein? Complicado, hein? Muito complicado. Porque lá atrás, na época de Moisés, ele proibiu as incorporações e dizia que não podia incorporar mais. Que incorporação era coisa do demônio. Sabe por que ele fez isso? Ele disse que incorporação era coisa do capeta, do demônio, que não podia mais incorporar. Sabe por quê? Porque o povo daquela época era extremamente ignorante, mas muito ignorante mesmo. E ele só conseguia ser parado pelo medo. Por isso que Moisés falava que ia para o inferno, que Deus ia mandar eles para o inferno, porque eles eram parados, o freio deles era o medo. Então ele teve que fazer isso, proibir as incorporações, porque os espíritos das trevas, que são muito inteligentes, que já estavam aqui, que vêm de outros planetas, com conhecimento absurdo, uma esperteza, uma astúcia absurda, na frente daqueles seres humanos completamente ignorantes e ingênuos, eles estavam vendo que eram ignorantes e ingênuos, eles brincam de dominar. Eles incorporavam nos médiuns da época, nas pessoas, e falavam um monte de coisa que não devia, que estava causando problemas. Moisés percebeu e proibiu. Foi só por isso. Só que ele teve que falar daquela forma, que só o Espírito Santo pode, se não for, não é de Deus, é do diabo, para o povo não fazer mais. E aquilo ficou escrito até os dias de hoje. Até os dias de hoje. O que fazem hoje? Interpretam da mesma forma. Da mesma forma. se você tentar explicar, a palavra é bem clara. Como é que fica? Pega a Bíblia. Aqui eu tenho a palavra de Deus. Tudo que está aqui é lei. De acordo com a minha interpretação. Tem que ser de acordo com a minha interpretação. Ele não consegue discernir o que realmente ali vale e o que não vale. E como verdadeiramente é. Como verdadeiramente é. E aí o que, que acontece? Ensinam para ele que ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. E aí ele imagina aquele céu infantil, cheio de anjinho, com Jesus Cristo sentado no trono e Deus materializado, né, da forma que eles acreditam, ou barbudo, com cajado na mão, ou da forma que eles quiserem fantasiar, os anjinhos. E lá ele vai ficar num céu ocioso por toda a eternidade, curtindo o céu. Ou no inferno, queimando para sempre. Alguém aqui lembra do rico e Lázaro? Eu vou resumir porque vocês já conhecem, né? Rico e Lázaro. O rico desencarnou e o mendigo Lázaro também. Lázaro foi para uma dimensão superior e o rico foi para uma dimensão inferior, seria o inferno. E aí ele diz que quer voltar para contar para os irmãos que existe aquilo ali, e aí o anjo diz: você tem os profetas, eles não acreditam, não é assim? Então não adianta você voltar. Eu quero sair daqui, me dá um pouco d'água para eu molhar a língua. Eu posso ir para aí? E o anjo diz: não, você não pode, você tem que ficar aí. E o outro aqui. E aí acham que aquilo é por toda a eternidade. Sim, é verdade, ele tem que ficar lá, ele não pode ir para cima, porque ele está vibrando numa frequência muito densa. Então é questão de sintonia, frequência, semelhante atrai semelhante. Ele era rico, limpo e belo, mas o interior dele estava podre. Quando ele desencarnou, ele foi para a dimensão a qual ele sintoniza e vibra. Ele vai ficar lá para sempre? Não. Ele já reencarnou várias vezes. Naquele momento, ele não podia ir para aquela dimensão superior. Por isso que o anjo disse: você não pode vir para cá, você tem que ficar aí. Mas isso não é para sempre, gente. Não é para toda a eternidade. Ele vai ficar lá o tempo que ele tem que ficar. 500 anos, 100 anos, 50 anos, 1000 anos, não importa. Ele vai ficar um tempo, mesmo que seja longo. Depois ele vai ser recolhido e vai ter uma nova chance. Ele vai renascer para ter uma nova oportunidade. E aí interpretam isso como se fosse para toda a eternidade. O homem só foi feito para ter uma vida só. Verdade. Se você tomar um tiro na cabeça agora, você cair no chão, o cordão de prata se romper, o seu espírito se separar do corpo, você vai ter uma nova vida? O seu corpo vai levantar, o buraco vai fechar e você vai continuar, o cordão de prata vai ligar de novo e você vai voltar? Não, é uma vida só. Desencarnou. Você vai ter uma próxima, mas num outro corpo, numa outra oportunidade. E aí tem todo um procedimento no plano espiritual para reduzir todo o seu corpo perispirítico e unir o seu perispírito a um novo corpo que está surgindo, que vai ligando desde o plano espiritual até a barriguinha da mãe. À medida que a gravidez vai evoluindo, o espírito vai se ligando cada vez mais ao corpo. Quando nasce, terminou o processo. E continua, porque até mais ou menos os 7 anos de idade, a encarnação está concretizada. É claro que a encarnação está concretizada no momento do nascimento, mas até mais ou menos os 7 anos de idade, a ligação com a criança, com o plano espiritual, ainda é muito forte, porque ela acabou de vir de lá. Por isso que tem muita criança que vê muita coisa, sente. Depois para, de repente para. Tem gente que continua, porque tem gente que veio para vir com a mediunidade, mesmo assim, e continua aberta. O Pedro tinha isso, só que o Pedro continuou, porque ele veio para ter a mediunidade aberta. Então, gente, vamos interpretar direito as coisas. Sabe por quê? Sabe o que acontece ainda hoje? Vocês já viram aqui, porque não é filmado, mas quem está aqui presencialmente vê. Vocês já viram a quantidade de resgates que tem aqui? Quando vocês veem eles se abraçando, os espíritos chorando, até na moça que teve resgate também, que os espíritos vão passando aos montes pelos médios e vão sendo resgatados? Muitos desses espíritos são espíritos perdidos, que estão por aí na crosta, aqui, perdidos, por aí. Se abrir a visão espiritual de vocês, vocês vão ver um monte de mendigos na rua sentados, são espíritos. Outros perambulando. Não é só do umbral, não, lá de baixo, não. Ou na dimensão que está aqui entre as colônias e o plano físico, os umbrais aqui em cima, não. Não é, não. Tem espírito por aí, ó. Na sua casa, no teu quintal, na casa do vizinho, na rua, para lá e para cá. São muitos. A população espiritual é grande. E muitos deles nem sabem que desencarnaram. Sabe por quê que eles não sabem? Porque eles têm uma ignorância imensa do Espírito. Eles não quiseram estudar nada disso. Quando apresentou para ele um livro dos Espíritos, um Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer coisa, até mesmo uma Bíblia, eles não queriam saber disso. Queriam viver a vida deles normalmente, uma vida totalmente voltada para a matéria e não está nem aí para o espiritual, sendo que são espíritos. A realidade é a do Espírito. Desencarna, muitos deles nem sentem. Tem tanta gente que tem medo de morrer, né? Desencarna e nem sente, porque morrer não dói. Não dói. Morrer não dói. O cara cai, quando acorda, ele já está fora do corpo. O corpo está ali. Ele fala, poxa, eu tinha tanto medo disso, mas não doeu nada. E eu estou vivo aqui, eu estou pegando em mim, estou vivo. Não morri não, não é possível, eu estou vivo. É assim que eles ficam. Não é possível. Vocês lembram daquele filme Ghost, com Patrick Swayze, quando ele tomou um tiro e morreu instantaneamente, em segundos? O corpo caiu e ele continuou, o bandido correu e ele continuou correndo atrás do bandido. Quando ele voltou, ele viu a namorada segurando o corpo dele, todo ensanguentado, chorando. E ele olhou o corpo. É daquele jeito ali, gente. Aquilo ali não é ficção, não. É daquela forma ali. Tem gente que toma um tiro na cabeça, uma bala perdida, sente a cabeça queimar e fala assim para amigo, ai, minha cabeça está queimando, o que, que deve ser isso? E de repente, pum! Uma bala perdida atingiu a cabeça da pessoa. Começou a queimar, ela começou a se comunicar, mas caiu. Quando o corpo caiu, dependendo do espírito que é, se não ficar agarrado no corpo, sai e vê o corpo no chão. Desencarnou. E agora? Vai se desesperar? Vai tentar pegar o corpo de volta? Está apegado ao corpo? Porque se tiver uma vida espiritualizada, não vai ficar apegado ao corpo. Se for um cara espiritualizado, na mesma hora ele vai entender o que aconteceu, ele já vai se ligar com Deus e vai falar, eu aceito, não tem problema, eu me perdoo, porque se tiver culpa também, hein? A culpa, hein? Está apegado à mulher, à namorada, ao filhinho pequenininho, está apegado à casa, ao carro? Tá apegado ao carrão bonito que acabou de comprar? Poxa, mas eu comprei meu carro ontem, morri agora, meu carro zero. Se ficar apegado nisso, não sobe não, hein? Não sobe. Na mesma hora tem que desapegar de tudo, porque você não faz mais parte desta dimensão. Você agora vai fazer parte de uma dimensão mais sutil. Só que aí o que, que acontece? Tem gente que pensa assim... Quase ninguém, né? A maioria está apegado, né? A namorada, a mulher, ou o marido, o avô, a avó, a mãe, o pai, o filho, a filha. Ainda mais se o filho for pequenininho, tão bonitinho, hein? Acabou de nascer. Não, tem que cuidar do meu filho. Eu preciso voltar, não era a hora, não era o momento. Não vai resolver nada, não vai resolver. Vai voltar lá, ninguém vai te ver. Você não vai conseguir interagir mais com os encarnados, eles não vão te ouvir. Você vai gritar, berrar, eles não vão te ouvir. Não vai ouvir, gente. Não ouve. Só que no plano astral, na outra dimensão, só que está aqui, tem uns urubus, tá? É, tem. Tem. Tem uns urubuzinhos aí, bem espertos. Bem espertos. Principalmente em determinados lugares, onde existem algumas práticas. Ele vai perceber que o cara está perdidão, não tem conhecimento nenhum. Vai falar, ô amigão, e aí, tudo bem? Vem cá que eu vou te ajudar, vem. É, vou te mostrar um caminho legal aqui. Vamos supor que o cara desencarna querendo se vingar de alguém. Eu vou te ajudar a se vingar do fulano. Aí o cara entra numa arapuca, vira escravo. Só que também tem aqueles da luz, que aparecem. Porque às vezes a pessoa não é uma pessoa ruim, mas é ignorante. Aí o da luz aparece e vai tentar resgatar. Vamos comigo que eu vou te levar para um lugar que tem um abrigo aqui. Você vai ser bem tratado. Você desencarnou, cara. Você morreu. Olha o seu corpo lá. Vem que eu vou te ajudar. Esse cara é do bem. Só que colocaram na cabeça dele aqui, quando ele estava encarnado, para não aceitar ajuda. Porque se aceitar ajuda é o diabo, é o demônio. Principalmente se o cara estiver bem vestido. Aí não vai. É. Como é que resolve, hein? Como é que resolve, hein? Aí ele faz o seguinte, desencarnei, já sei onde é que eu vou. Eu vou numa igreja evangélica, pentecostal. Eu vou lá, porque lá eu vou ter ajuda. Para ele ter ajuda, em muitos casos, é claro que existem os guardiões que estão ao redor da igreja, que os fiéis nem imaginam que existem, que são os Exus, que eles acham que são anjos, que estão ali, pode amparar, pode recolher, pode resgatar, pode. Mas existem casos e casos. Existe o caso que o espírito vai na igreja. Sabe o que é que o espírito faz? Incorpora num irmãozinho na igreja. Só que aí tem aquela teoria, se incorporar é o quê? É diabo, é demônio. Só que é uma pessoa desencarnada, um ser humano. Incorpora. O que que o pastor vai fazer? Sai, capeta, sai, demônio. E o espírito incorporado, eu não sou demônio, não, eu estou perdido, por favor, me ajuda. Você não me engana, demônio, você não me engana, diabo, sai! Eu tenho autoridade do Pai sobre mim. Pelo amor de Deus, eu não sou diabo, eu sou fulano de tal, eu acabei de morrer, tomei um tiro na cabeça. Você não me engana. Quanta ignorância, hein? Que ignorância, hein? Teve uma vez que o Pedro era novinho. Ele tinha uns 20 anos de idade. Tinha um espírito que estava do lado dele. Um espírito que estava precisando de ajuda. Na Umbanda, chama de encosto. Um espírito que estava precisando de ajuda. Ele estava desesperado precisando de ajuda. Ele percebeu que o Pedro era médium. Eu não vou entrar muito em detalhes, não, senão é elogio, né? Elogio. Ele se encostou no Pedro porque ele viu uma coisa diferente. Vou falar assim. Só que ele sem perceber, ele, como se acoplou muito perto do Pedro, entrou num processo de simbiose. E ele começou a vampirizar o Pedro, a se alimentar do ectoplasma do Pedro. E o Pedro estava ficando fraco, sentindo um peso nas costas, não conseguia levantar da cama, não estava conseguindo fazer nada. Aí a mãe do Pedro, vamos na igreja. Eu não vou dizer qual é a igreja, mas é uma igreja bem conhecida. Bem conhecida. Tem tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Tem jornal e tudo. É. Está na televisão. Vamos lá na igreja. A espiritualidade usa aqueles caras, mesmo na ignorância, usa. Aí foi na igreja com Pedro. Sentou lá, a mãe do Pedro é médium. A mediunidade da mãe do Pedro é muito aflorada, é bem ostensiva. E ela incorpora inconsciente. Quando ela incorpora, ela perde a consciência, não lembra de nada. A mãe do Pedro tem uma mediunidade muito ostensiva. Sentou os dois na igreja. Quando o pastor começou a orar, aquilo tudo e tal, o espírito, puf, incorporou na mãe do Pedro. Que estava com Pedro. Incorporou na mãe do Pedro. Chorando, desesperado, querendo ajuda. Vem o pastor. Fato verídico, tá, aconteceu. O Pedro tinha 20 anos. Não tinha centro espírita, não tinha lido o livro dos espíritos, não tinha lido nada. Mas tem o espírito dele, né? Traz o conhecimento, não traz? Na hora o conhecimento explode na hora, né? Não tem como, né? Quando chega nesse nível, não tem mais como, né? Tá, não tinha lido livro nenhum, hein? Nunca foi de centro espírita nem nada, hein? O pastor veio, bem mais velho que o Pedro, 40 e tantos anos, botou a mão na cabeça da mãe do Pedro e começou a expulsar o demônio. E o espírito, pelo amor de Deus, eu quero ajuda, eu estou do lado do menino porque eu gostei dele, é bom ficar do lado dele. Por que deve ser bom, hein? É bom ficar do lado dele, eu nunca vi nada igual, deixa eu ficar com ele, eu gosto de ficar com ele. E o pastor, sai capeta, sai demônio, você não me engana. E era um espírito necessitado. O Pedro olhou aquilo, botou a mão na mão do pastor e falou, pastor, não é demônio não. É. O pastor, que isso, menino? É o capeta, é o demônio, ele é enganador, ele é mentiroso, ele é astuto. Pastor, não é demônio. É um espírito necessitado. Ele está precisando de ajuda. E naquele momento, o Pedro pensou em Deus. Ele só pensou. E o Espírito falou, eu vou agora, eu vou embora. Por que ele falou, eu vou agora, eu vou embora? Porque eu não quero fazer mal a ele. Ele não queria fazer mal ao Pedro. Porque na hora que o Pedro botou a mão no braço do pastor e pensou em Deus, o céu se abriu. Os benfeitores vieram e resgataram o espírito. E o Pedro se recuperou na hora. E o pastor ficou sem entender nada o que estava acontecendo. Como é que fica, gente? Nessas igrejas, poderia ter muito resgate de espíritos. Vocês sabiam disso? Dava para limpar o planeta bem mais rápido. Mas vai explicar para eles como é que é a realidade. Eles vão aceitar? Porque para eles, o único livro que traz a verdade é a Bíblia. Eles não vão aceitar um livro psicografado que explica como é que funcionam as coisas. Eles não vão aceitar. Porque na cabeça deles, aquele livro não vem de Deus. Como é que tira isso da cabeça deles? Porque são ótimos instrumentos. Tem pastor ali que está num caminho maravilhoso. O cara está fazendo uma obra bonita. Ele está tirando um monte de gente das drogas. Ele está tirando um monte de gente do vício. Ele está tirando um monte de gente do tráfico. Ele leva um caminho reto. Ele tem fé em Deus. Ele tem sinceridade no coração. Ele realmente quer fazer o bem. Mas está na ignorância, por causa de doutrina, por causa de convicções, por causa de dogmas. Vocês acham que isso é só na religião evangélica? Sabe onde acontece isso também? No espiritismo, nos espíritas, dirigentes, é a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Sabe onde está acontecendo também? Na Umbanda. Porque também tem paradigma e dogma na Umbanda. Moral da história, a coisa está feia. Quando podia estar fazendo um trabalho eficiente, na Umbanda o cara está preocupado em fazer padê, ebó, um monte de docinho, um monte de coisa, aquilo, aquele trabalho todo para dar para o Exu não quer nada disso. Oferenda, estão preocupados com isso. Está preocupado em raspar a cabeça para o santo, ficar trancado numa camarinha, perdendo tempo, porque não precisa de nada disso. É claro que nas pregações, nas igrejas, espíritos são trazidos pelos benfeitores para ouvir a pregação. São trazidos para ouvir a pregação, porque tem pregações que são muito boas. E eles são trazidos, os espíritos são levados na igreja para ouvir a pregação e são resgatados. Porque tem muita pregação ali que não é só para as pessoas encarnadas, é para os espíritos também. Só que o trabalho poderia estar muito mais eficiente. Porque o cara desencarna, vamos supor que um pastor desencarna, e vamos supor que, num determinado momento, ele não vai para uma colônia espiritual e nem para um umbral, ele fica aqui, e ele começa a ver a realidade, e aí ele percebe que não é nada daquilo que ele pensava. Não é nada daquilo que ensinaram a ele. E os fiéis, os obreiros, os diáconos, desencarnam. E aí se depara com isso aqui, com o plano astral, vamos dizer assim, o plano astral, aqui na crosta. E percebem que não é daquele jeito que o pastor ensinou, que a realidade não é daquela forma. Sabe o que acontece com muitos? Eles ficam com raiva, porque foram enganados. entram em fúria. Se eles entrarem em fúria e ficarem com raiva, o que, que vai acontecer? Eles vão entrar em sintonia com quem? A vibração vai baixar. Eles podem ir direto para o umbral, de acordo com a frequência. Entrou em fúria, em raiva. Ele é puxado magneticamente para a dimensão a qual ele vibra. Assim funciona no plano espiritual. Quando vocês aqui entram em fúria ou ficam muito felizes, vocês sentem em fúria, se sente mal, ou muito felizes e se sentem bem. Mas continuam presos no corpo, não continuam? Agora, vamos supor que vocês não tenham mais corpo físico, vocês estão num corpo sutil, no perispírito, que é bem leve, bem levinho. Se você entrar em fúria, você vai para baixo, para que possa ser entendido. Se você ficar muito feliz e vibrar no amor e numa fraternidade, você vai para cima. Você vai acordar num lugar verdejante, com flores, com gente, todo mundo de branco, todo mundo se amando, de acordo com o que você vibra. É assim que funciona. Lembra do filme Nosso Lar, que o André Luiz fala para o Lísias, que ele fala assim, se eu entrar em fúria, eu vou para o umbral, e o Lísias começa a rir. Se ele entrar em fúria, ele acorda no umbral. Ele vai puxado para o umbral. É assim que funciona no universo, gente. Assim como você faz a sua realidade. O que você pensa, você cria ao seu redor. Se o seu interior é podre, ao seu redor é tudo podre. Se o seu interior é amor e fraternidade, ao seu redor é tudo lindo e maravilhoso. Passarinhos cantando, flores, plantas, árvores lindas e tudo mais. É assim um céu azul. O que você alimenta no seu interior? Vocês sabiam que existem colônias para religiosos? Existem colônias espirituais para evangélicos, para umbandistas, para espíritas. Existem cultos dentro da igreja, cultos evangélicos. Existem igrejas, centros espíritas no plano espiritual. Desencarnou, a forma de pensar muda? Sim, pode mudar, ou não, dependendo do espírito. Quem é o espírito? Como é que ele pensa? Qual é o sistema de crenças dele? O paradigma? Se estiver muito enraizado, mesmo no plano espiritual, ele diz, não aceito. Não aceito. Acontece. Vamos entrar todo mundo no aeróbus. Aeróbus é a nave que eles usam. Só que precisa de muito espírito para ajudar. Aí entra, vamos supor que é um aeróbus que vem lá de Aruanda. Aí dentro do aeróbus nós vamos achar guardiões da humanidade, guardiões planetários. Nós vamos ter Exus, nós vamos ter pombagiras, caboclos, índios com mais lanças, vestidos a rigor, porque a espiritualidade faz de propósito, veste a rigor. Os índios, pretos velhos. E aí chama o pessoal da colônia, que é de evangélicos. De evangélicos. E entra no aeróbus do pessoal lá de Aruanda. Quando os evangélicos entram dentro do aeróbus e se depara com o povo de Aruanda e vê os pretos velhos, os caboclos, os Exus... Nossa! Só Deus! É hilário. Porque mesmo no plano espiritual... Quando eles se deparam, eles tomam... O paradigma é tão forte, o dogma é tão forte, a doutrina é tão forte, que mesmo no plano espiritual desencarnado, eles ficam meio assim, eles bambeiam quando vê os espíritos de Aruanda. Só que Aruanda é uma das colônias mais evoluídas do plano espiritual. Os espíritos que habitam Aruanda são os mais avançados que tem. Aruanda, a colônia Grande Coração, onde está Ramatiz, são os espíritos mais avançados que tem. Mais evoluídos, com consciência expandida, com conhecimento, intelectualizados e moralizados. São os espíritos de Aruanda, de Grande Coração, esse tipo de colônia, e outras que vocês não conhecem. Como é que fica? Ele sentado no aeróbus, o evangélico sentado no aeróbus, vendo o caboclo do lado e é capeta, é demônio. Ele nem imagina quem é o caboclo. A evolução espiritual do caboclo. Aí vê um pai João de Aruanda, preto velho. O pai velho, né? Que ele é um pai velho. Pai João. Pai, o João Cobu que eu tô falando. O João Cobu. Que é o que anda com Pedro. Aí olha ele. Na cabeça dele foi insuflado que preto velho, que pai velho, é capeta, é demônio. E ele nem imagina quem é a estirpe espiritual de um João Cobu. A evolução espiritual desse espírito e o conhecimento espiritual que ele tem não chega nem perto de saber. E vai precisar de muitas encarnações para chegar no nível dele. Mas na cabeça dele é o diabo. Que situação, hein? Vai ter muita gente que vai se decepcionar quando desencarnar e chegar no plano espiritual, hein? A decepção vai ser grande, hein? Imagine o trabalho que os espíritos superiores não têm para tirar isso da cabeça deles e falar, irmãozinho, não é bem assim, não. O negócio é diferente. E vou dizer para vocês que mesmo mostrando para eles a realidade, a resistência é tão grande, mas tão grande, que eles não aceitam. Demora um tempo para aceitar. E quando aceita, eles ainda ficam meio receosos. Fala, vai devagar, peraí. É. Teve uma evangélica aqui que estava expandindo a consciência, que frequentava aqui, não está vindo mais. Ela estava expandindo. A espiritualidade está fazendo isso de propósito, tá? Porque tem que acabar o preconceito, tá? Tem que acabar a briga de religião com religião. Porque agora tem que unificar. É o universalismo. Então a espiritualidade está fazendo de propósito. Sabe o que ela vai começar a fazer? Os profetas pentecostais da igreja evangélica, que vê espírito, porque o espírito se mostra para eles como um anjo, né? Porque se mostrar como um Exu, é demônio. Então o Exu chega para eles e se mostra como um anjo. Aí o pastor fala, estou vendo um varão entrando agora com muita luz, com asas. É um Exu, tá? Ele transfigurou a forma perispiritual dele e se mostrou para ele da forma que ele acredita. Só que agora isso vai acabar. O varão vai se mostrar como ele é. Com uma capa preta, vermelha por dentro, com uma cartola grande, com um tridente na mão. Vai se mostrar. Aí essa moça evangélica que estava aqui, um espírito, um benfeitor que caminhava com ela, se mostrou para ela como ela verdadeiramente é e disse o nome, eu sou a Maria Mulambo. Sabe como é que ela falava? Eu ainda não consigo falar o nome dela, né? Então eu vou falar só Maria. A Maria aqui está dizendo, eu falo. Aí o Pedro falava assim, fala Maria Mulambo. Aí ela... Olha a lavagem cerebral que fizeram na cabeça da moça. E olha que ela estava expandindo a consciência, hein? Olha a lavagem cerebral, gente. A hipnose, o comando que deram para ela. Porque é comando. Esses caras dão comando. É uma hipnose. A mulher não conseguia falar Maria Mulambo, porque foi ensinado a vida inteira dela que aquilo era um diabo. Ela só conseguia falar Maria, porque Maria é um nome comum. Mas Mulambo não, porque Mulambo é o nome do Exu Mulher, da Pombagira. Ela não conseguia falar Maria Mulambo. Imagina se um Exu Caveira aparece e diz, eu vou incorporar em você. E ele vem com o Exu Caveira mesmo. Ela vai deixar a incorporação? Não vai. Porque o Exu Caveira é um dos piores demônios para um evangélico ortodoxo. É um dos piores demônios para ele. É um dos que eles têm mais medo. E o pior, espíritos das trevas que querem denegrir a imagem dos verdadeiros guardiões se manifestam nas igrejas, todo torto, e dizendo, eu sou o Exu Caveira. Eu que boto ele na droga. Eu que boto ele no vício. Eu que boto ele na prostituição. Aí o pastor vai achar o quê? É o diabo. Por que que eles fazem isso? Para denegrir a imagem dos verdadeiros guardiões e para colocar um irmão de uma religião contra outra. Ou seja, a separação. Tudo diferente do que o Cristo ensinou. O plano das trevas tendo um grande efeito. Eles se aproveitam de quê? Da ignorância e da imaturidade deles. Como é que fica, gente? Como é que vai resolver isso? Porque esse vídeo tinha que estar entrando, depois que ele entrar no canal, ele tinha que entrar em todas as igrejas evangélicas. Todas. Todas. Só que a pergunta que eu faço é, eles vão acreditar? Sabe o que eles vão dizer? Olha como o diabo é astuto. Olha como o diabo é esperto. É assim que eles vão dizer. Olha como ele trabalha bem. Olha como ele engana até os escolhidos, porque para muita gente, eu não vou dizer quem são, mas para muita gente, você sabe de que eu estou falando, né? Para muita gente, o Pedro foi um enviado do diabo para tirar a Sônia e a Sabrina do caminho. Filho do Beuzebu. Quando Jesus Cristo... Elas são o quê? Elas não são evangélicas? Há anos e anos e anos, elas não são conhecidas? Você acha que isso aqui já não chegou? Ele é um enviado do diabo. Quando Jesus estava aqui, o que que falavam? Chamavam Jesus do Beuzebu, enviado do diabo. O cara que veio para trazer bagunça. Estão fazendo a mesma coisa com ele. A história se repete. De 2000 anos para cá, mudou alguma coisa? Trocamos as espadas, pela bomba atômica, pelo revólver, pela metralhadora. Tá a mesma coisa. Continuam embrutecidos, qualquer coisinha na rua, pisou no pé de alguém, dá um tiro na cara do outro. Lá atrás, pisou no pé do outro, puxava a espada, arrancava a cabeça do outro. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Tem gente que, se você olhar na rua muito, vai falar, tá olhando o quê? Puxa a pistola e tira. É ou não é assim? Um bando de animais. Mundo primitivo. Você acha que num mundo fraterno, onde reina o amor e a fraternidade é desse jeito? Todo mundo se ama. Qual é o nível evolutivo dessa humanidade aqui? É precário ainda, é pífio. É pífio. Só que eles não conseguem enxergar uma vida em outros mundos evoluída. Então eles acham que tudo isso que acontece aqui é normal. E não é. Não é. E se você falar de outros mundos, de outras humanidades, o que que acontece? Você é motivo de chacota. Maluco, louco. Qual é o nível de expansão de consciência que eles têm? A maioria. Todo mundo que se espiritualiza de verdade, não é religião, não, tá? Que religião é uma coisa de criança. Todo mundo que se espiritualiza de verdade, aqui nesse planeta, surtou, enlouqueceu. Ou então morreu, está morto. E aí, gente, como é que a gente vai explicar para esse povo que as coisas não são assim como eles pensam? Não vai explicar, gente, não vai conseguir. Mas as sementes estão sendo plantadas. Isso aqui é uma semente que está sendo plantada. É um trabalho de formiga, sabe? Trabalho de formiguinha. Porque para o cara expandir, ele vai ter que mudar a forma de pensar. Muitos querem mudar a forma de pensar? Está confortável, né? Ficar daquele jeito? Está confortável. Está confortável. Não vou expandir. Nossa, vou ter que voltar a outra encarnação e outra, sim, sim. Você não vai ver o reino de Deus se você não nascer da água e nem do Espírito. Ah, mestre, você tem que nascer de novo. Mestre, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? É para chorar, hein? Ouvir uma dessa, hein? De um doutor da lei? Hã? De um doutor da lei? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? E o mestre assim, ó. Uma paciência, né? Porque, né? A estirpe é uma paciência. É porque tem que ter muito amor, né? Para sair de onde ele saiu, para vir aqui no meio né, dos neandertais. Mestre, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? O mestre assim. Aí o mestre pensa assim, eu não vou poder falar para ele como é que funcionam as coisas, não, porque ele vai cair infartado aqui. Você é doutor da lei e não sabe dessas coisas? E o mestre, moleque, hein? 30 anos, 31 anos, 32 anos. E o cara, barba branca já, 70 e poucos anos já. Instruído, né? E o Jesus, moleque. Só que moleque é só no corpo, porque o espírito estava ali dentro. É. Só que o Nicodemos percebeu que tinha coisa diferente ali. Por isso que Nicodemos respeitava ele e foi falar com ele. Mas tem que ser à noite, né? Escondido. Né? Não, ninguém pode ver, não, tem que ser escondido. Né? Como é que fica, gente? É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. Jesus canaliza com Pedro. O que, que os doutores da lei fizeram? O quanto energético dele destruiria o Pedro. É a mesma coisa, gente. Eles são ignorantes, eles não sabem nada. Vocês acham que eles sabem? Eles não sabem nada. Não adianta ter faculdade de medicina, não adianta ter especialização em Harvard nos Estados Unidos, não adianta ter faculdade de ufologia, não adianta canalizar extraterrestre, não adianta incorporar Tupã, não adianta incorporar... Não adianta, não sabe nada. Sabe nada. Como é que fica, Juliana? Naquela época eles sabiam que era Jesus? Sabiam? Eles sabem quem é o Pedro? Eu aceito. Foi avisado. Foi avisado que o Pedro estava sendo preparado para substituir não, dar continuidade ao trabalho. Foi dito. Ó, tem um que está sendo preparado para dar continuidade, mas não entrou em detalhes. Vai dar continuidade, mas vai trazer um negócio muito mais expandido. Se vocês estão assustados comigo aqui, que estou canalizando a Kenaton, o Osho, a outra está canalizando o Nefertiti, e vocês já estão loucos, o cara lá vai canalizar tudo isso e muito mais. Não é? Pode vir. Vem aqui. Ele vai canalizar tudo isso e muito mais, né? Não foi avisado que estava sendo preparado? Foi avisado que estava sendo preparado. Chegou. Que desdobrou, né? O Pedro contou ontem, não contou? Lá na Barra. Que desdobrou junto com ele. Só que ele não sabia quem o Pedro era. Era uma sala de aula, estava o Pedro sentado nas carteiras e tinha outros sentados. E ele dando aula. Você sabe de que eu estou falando, né? Dando aula. Aí, uma pessoa bate na porta, entra dentro da sala de aula e fala para o que estava dando aula. E conta para ele, ó, o espírito tal, tal, tal, e filho do tal, primogênito do mestre, é aquele moleque ali, ó. E ele conhece, o espírito dele conhece. Quando foi avisado para ele quem era o espírito do Pedro, no desdobramento, o que, que ele fez? Se jogou na cadeira. Filma aqui. Meu Deus! Porque sabe quem o espírito do Pedro é. E o que ele veio fazer. E o que ele vai passar. Já está passando. Vai passar mais. Porque vai incomodar, hein? Ah, vai. Vai, já está incomodando. Está incomodando bastante. Ou você acha que não estão vendo caladinho? Quem faz comentário é peixe pequeno. Quem faz comentário atacando é peixinho pequeno. Os grandões não vão fazer comentário. Os grandões vão ficar caladinho assistindo. Um vídeo de 20 mil visualizações. Só tem 400 comentários. Cadê os 19.600? Ó! Hã? Na época de Jesus, o homem podia fazer plano, mas a última palavra era de Deus. Só que estava na programação que ele tinha que ser crucificado, porque ele sendo crucificado, a mensagem ia se propagar muito. Se ele não fosse crucificado, a mensagem não seria propagada da forma que foi. Então ele tinha que ser crucificado. Só que nessa programação de agora, não vai ter crucificação, não. Não vai, não. O trabalho vai continuar até quando ele tiver que continuar. Porque o homem pode fazer planos. O Pedro não sabe por que eu estou falando isso, hein? Ele só confiou, porque eu não disse para ele que ia vir falar nada. Então, tudo que está vindo aqui, eu estou trazendo. É claro que eu aproveito alguns conhecimentos que ele tem, porque, mas eu estou trazendo a mensagem. E a gente sabe o que está acontecendo nos bastidores. A espiritualidade sabe o que está acontecendo nos bastidores. Parou? A espiritualidade... Presta atenção aí, menino, que é importante, hein? A espiritualidade sabe o que está acontecendo nos bastidores. Então, a gente vai falar de novo, né? Tem que lembrar, né? O outro falou 2000 anos atrás, está sendo repetido e ninguém cumpre o que foi falado, né? O que foi ensinado. Então, vamos falar de novo. O homem pode fazer planos, mas a última palavra é de Deus. Foi avisado aqui. Foi avisado, né? Aconteceram algumas coisas aqui. Não foi aceito, né? Não foi aceito. Aí se manifestou, né? Debochando, falando que era mistificação, aquilo tudo. Aí as entidades começaram a vir, foram abertos karmas. Cuidado com o que fala na internet, ainda mais se for muito conhecido, se arrastar muita gente. Cuidado, os danos são muito grandes. Para a espiritualidade isso é muito sério. Foi avisando, avisando, avisando. Aí depois falou assim, e aí, não vai mudar não? Vai pro leito, hein? Vai pro leito. Vai mudar? Tem que mudar, hein? Deus dando chance, deixando os meses passando, os meses, não muda. A postura continua a mesma, resistente, né? Cabeça dura. Tá onde? Tá no leito. Tá no leito. Foi avisado. Foi avisado que ia pro leito. E vou avisar mais, hein? Não sei o que eu tô falando, não. É de Deus. Tem mais para ir. Tem mais para ir. Isso, não é coincidência, não, vou continuar avisando. Tem mais um tempinho para vir, oi, eu estava enganada, amiguinho, estava enganadinho, eu estava enganada, desculpa, desculpinha, eu estava enganada. Será que vai ter humildade para fazer isso? Será que vai ter humildade? Tem mais leito chegando aí, hein? Tem mais leito. Que agora Deus vai ensinar na dor. Vai. Deus agora vai ensinar na dor. Sabe por quê, gente? Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Acabou o tempo. Não tem mais tempo. Gente, o negócio está assim, ó. Pelo amor de Deus, vocês façam a tal da reforma íntima. Porque não tem mais tempo não, hein? Acabou a brincadeira mesmo. E esses caras aqui de outros mundos, de oitava grandeza, décima, décima primeira, o tal do felino lá que canalizou aqui com ele, o tal do Achá, e não é brincadeira com ele não, hein? Não é brincadeira não, hein? Não tem conversa, hein? Eles pegam mesmo, já adormece lá, bota num esquife adormecido, faz o que tem que fazer, os trabalhinhos, já manda para outro planeta e vai encarnar lá, hein? Não tem conversa, não tem chororô não, hein? Não tem, não. Então, Deus está sendo bom, não está? Usando os profetas e os espíritos para dar os recados bem antes, para ver se... É misericórdia isso, né? Para ver se entra a humildade e fala, desculpinha, eu não sabia, eu sou ignorante, eu tenho faculdade de medicina, ufologia, direito, engenharia, mas eu não sei nada, o universo tem muito mais, eu sou um ignorante, eu sou um... Desculpa. Vai ter humildade? Não tem, não. Tem, não? Nós conhecemos bem o espírito. Conhecemos muito bem esses espíritos. Muito bem. Né, Mayara? Né? Conhecemos muito bem esses espíritos. Nós já sabemos. É. Vai pro leito. Tem uns leitos que são bonitos, sabe? Que é no exterior. Nossa, tem uns leitos na Espanha que são bem confortáveis, com alta tecnologia. Tem leito nos Estados Unidos com alta tecnologia. Tem leito na Alemanha com alta tecnologia. Não adianta. Não adianta. Leito é leito. É isso. Então vamos voltar lá na realidade. É a realidade espiritual. Vamos voltar na realidade. Então, gente, por causa de dogma, de paradigma, de sistema de crenças, de convicções, o que que acontece? Desencarna, é problema. Vão tentar esclarecer, não aceito. Opa, não. Só aceita se aparecer como? Jesus. Se aparecer Jesus, eu aceito. Aí o que que os caras têm que fazer? Transfigurar a forma e aparecer como Jesus Cristo para poder carregar. Não, do jeito que eles pintam. Do jeito que eles pintam. Tem que aparecer do jeito que eles pintam. Que os católicos pintam de uma forma, os evangélicos de outra. Só aceito se for Jesus. O espírita, só aceito se for Bezerra de Menezes. Ou Allan Kardec. Ou Chico, né? Que virou um deus, né? Virou um deus, né? É o deus. É, só aceito se for um desses. Na Umbanda. Ah, só aceito se for o meu Exu Caveira. Só se for o Preto Velho. Na religião evangélica, só se for Jesus. Ou então um anjo do Senhor, um arcanjo, Miguel. Aí tem que vir, né? Com aquela armadura reluzente, com asas, com a espada de fogo na mão. Oh, um anjo do Senhor, eu vou. Crianças, né? Bebês. Crianças. Aí fala assim, ah, eu quero que os ETs desçam. Vai descer assim. Pra quê? Pra vocês se matarem, se jogar do prédio? Pra cometer suicídio? Eles não vão descer. Não vão se mostrar. Pra exorcizar ele? Dizer que ele é demônio? Tem seres tão evoluídos no universo, mas tão evoluídos, que o humano daqui da Terra é considerado uma ameba para eles. Eu não estou exagerando, não. O nível evolutivo do humano aqui da Terra é o de uma ameba para certos seres no universo, para alguns outros espíritos no universo. Sabiam disso? Você aqui, ser humano, tem diálogo seu com uma ameba? Você consegue conversar com uma ameba? Não tem como, né? A ameba vai entender o que você vai falar? Então, deixa eu perguntar para vocês, esses espíritos vão falar com vocês? Eles vão mandar alguém, né? Menor, né? Vão mandar alguém, porque eles já estão já num patamar, já, né? Né? Não, eles não riem. Eles não riem, eles respeitam. Porque eles são muito evoluídos. Eles são bem evoluídos. Fala com a ameba, extraterrestre, ele morre de rir da tua cara. Sim, sim. Então, o que que acontece? Se o ET desce, é problema, gente, não vai descer. Aqui tem apego a isso aqui, ó. Para eles, isso daí é coisa de criança. Apego a filho, apego à mãe, apego à mulher, apego ao marido, ciúme. Ciúme. Apego ao carro, à casa. Apego ao dinheiro que está na conta. Para eles, isso daí, eles nem entendem isso mais, porque já passaram tanto disso, já passou tanto tempo disso, eles já estão tão distantes disso, que eles já não lembram mais o que é ser assim, o que é ser desse jeito. Eles não lembram mais. Eles não lembram. Eles não compreendem isso, eles não entendem isso, esse apego que vocês têm às coisas. Apego a pessoas e coisas. Eles não entendem. Só que eles respeitam. Eles respeitam. Porque eles sabem que vocês estão no momento evolutivo de vocês. Mas deixa eu falar para vocês. Mas não é por causa disso que vocês não vão imitá-los. Vocês podem estar aqui, mas vocês podem imitar lá o mestre. O máximo que vocês podem. Vocês não vão conseguir ser igual a ele, não, tá? Não vai. Não vai conseguir. Mas dá para imitar bastante, dá para melhorar bastante, hein? O Pedro estava em casa ontem. Eu vou falar um negócio aqui agora que vai dar um problema. Mas vai dar um problema. Vai dar um problema. Mais uma, hein? Vocês sabem que Jesus Cristo, ele já é evoluidíssimo, não é? Né? Ele é o orientador evolutivo daqui da Terra. Né? O governador, como dizem. Mas tem um que está acima dele, que é o Cristo planetário, que é mais antigo do que ele, mais evoluído do que ele. Bem mais, tá? Ele é bem mais antigo. Aí tem um espírito que está dando umas explicaçõezinhas para o Pedro. porque o Pedro está querendo muito, ele está pensando grande, sabe? Ele está querendo muito, ele quer demais, né? Mas é a escolha dele, a gente não está forçando nada, é ele que quer. O Cristo planetário começou a se comunicar com ele há 2 dias atrás. O Cristo planetário. E está dando as explicações para ele com relação a umas coisinhas no universo. Bem tranquilinho, bem sereno, sem pressa. Essa pressa toda, essa atitude religiosa, vai para o inferno, vai para o céu. Não tem nada a ver com ele lá, né? Nada a ver. Fala, meu filho, falando para ele, você está indo bem, vai tranquilo, vai com calma. Você tem, daqui a pouco você está aqui de volta, tem muito pouco tempo. Você vai ter outras oportunidades, não vai dar tudo para fazer tudo nessa não, tá? Mas ele quer, nesses 40, 45 anos, ele quer, se possível, ficar da mesma evolução do Cristo. Não vai conseguir, tá? Mas vai crescer bastante. Vai crescer bastante. Porque ele já bateu um recorde, né? É, já bateu um recorde que depois eu vou falar que também vai dar um problema absurdo. Aí tá falando com ele, explicando como é que funcionam as coisas, falando de forma amorosa, né, carinhosa, falando para ele ter paciência, né? É, não são todos não, tá? São todos não, mas é uma grande parte. Ele fala, meu filho, tenha paciência, é da natureza espiritual deles, é da evolução espiritual deles, né? Ainda tem um nível evolutivo muito, muito inferior. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter compreensão. Porque quem está unido a ele, ao Cristo planetário, quando receber um ataque, um julgamento dos homens, ele não vai ligar, porque Jesus mesmo dizia, Jesus era um médium do Cristo planetário, ele dizia, o julgamento dos homens não me afeta, estou aqui a serviço do meu Pai, estou aqui para fazer a vontade de Deus, o seu julgamento, o julgamento do homem, não está nem aí. Pode gravar vídeo atacando, né? Pode fazer o que quiser, vídeo no TikTok, debochando, né? Depois, quando desencarna, é aquela mesma história de sempre. A gente faz de propósito, né? A gente pega o espírito dele, do jeito que ele é realmente, e traz, bota na frente das pessoas que fizeram isso. Para ele poder dar o perdão, mas ele vai se mostrar como ele é. Aí as reações a gente já conhece, né? Se joga no chão, grita, perdão, me desculpe, eu não sabia, aquilo tudo, né? A história se repete, já tá sem graça, já. Tá sem graça. Neandertais não sabem o que fazem, né? Então, o que que acontece? O que que acontece? Ele vai agir desse jeito. É dessa forma. Tá nem aí. Estou a serviço do Pai. Fazer a vontade de Deus. E aí o Cristo planetário fica dando instruções, instruções, instruções. Está falando para ele. O Cristo planetário foi que falou para ele. Não precisou incorporar nenhum espírito, não. Quando o Sérgio foi convidado para ser médium, foi o Cristo planetário que falou. Você hoje vai convidar o meu filho Sérgio para ser médium da casa. E ele vai ter o direito, o livre-arbítrio, se ele quer aceitar ou não. O Sérgio foi convidado pelo Cristo planetário. Agora vão cair em cima do Sérgio agora? Vai cair matando em cima do Sérgio? Hã? Eu tô falando. Cada planeta tem um Cristo planetário. Cada planeta tem um Cristo planetário. Tá? De vários níveis evolutivos, uns mais, outros menos, mas todos são espíritos evoluidíssimos, porque para você chegar ao nível de um Cristo planetário é um negócio absurdo. Nem Jesus chegou ainda. Jesus é como se fosse o filho do Cristo planetário, só que é filho de Deus também. É tipo isso, para que possa ser entendido. É o primogênito. Tá? É o primogênito do Cristo planetário. É o primeiro espírito que o Cristo planetário criou, primogênito do Cristo planetário. E o Pedro é primogênito de quem? Quando Jesus Cristo for o Cristo planetário, o Pedro vai ser o quê? Você já disse. Roxo. É que as pessoas acreditam, né, na sua limitação. Jesus... dá um microfone para ele, porque é importante, porque ele tem uns conhecimentos bons e vai ajudar. A dificuldade de aceitar, né, essa limitação existe porque até algo maior que Jesus, além de Deus, não é concebido. Então, assim, a dúvida que eu entendi o que ela perguntou, para a gente explicar, também a gente falou outro dia, é que quando você falar que tem alguém acima de Jesus, que é um Cristo planetário, mas vão dizer, não, mas Jesus é o Cristo planetário. Né? Essa é a confusão. Eles não... não há expansão de consciência que acima desse Cristo planetário deve haver ainda um Cristo cósmico. Sim, né? E sim. Acima desse, e existe. Sim, e existe. E acima desse, outros. Né? Jesus não disse, eu não sou o maior? Há muito maiores do que eu. Há muito maiores do que eu. Jesus disse isso, há muito maiores do que eu. Então existe o Cristo planetário? Será que existe um Cristo do sistema solar inteiro? Será que existe um Cristo de um quadrante da galáxia inteira? Será que existe um Cristo da galáxia inteira? Eu mexi com a cabeça de vocês? Eu fui longe demais? E se eu disser que o Cristo falou na época, amai o seu próximo como a ti mesmo, é verdade, mas na verdade, a verdade mesmo é o seguinte, ama o teu próximo muito mais do que você mesmo, essa é a verdade. Só que ele não podia dizer naquela época, né? Ele não podia, porque aí seria demais, né? Pro egoísmo do ser humano. Amar o próximo como a ti mesmo tá sendo um problema até hoje, vocês não conseguiram. Não conseguiram amar o próximo como a ti mesmo? Imagina, hein? Amar o próximo mais do que você mesmo, hein? Aí já é demais, né? Hã? Pro ego do ser humano? Porque pensa bem, um cara da estirpe espiritual dele, da onde ele veio? De uma região celestial. Altíssima. Altíssima. Inimaginável. Incompreensível para todos nós. E ele tem que ir descendo vibratoriamente. Descendo, descendo, descendo. Se adensando, adensando, adensando. Construindo um duplo etérico de novo, um corpo astral, para entrar num corpo físico. E olha que era um corpo físico aperfeiçoado, hein? Mas mesmo assim um martírio. 1000 anos, 10 séculos, para se diminuir. É uma renúncia e tanto, hein? Hã? É uma renúncia e tanto, hein? Para chegar aqui e não ser aceito. Hã? Já sabia de tudo. Esse tipo de espírito já sabe de tudo. Eu vou lá, eu vou ser estraçalhado, mas eu vou trazer a mensagem. Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Já sabe de tudo. Imagine um ser delicado, totalmente delicado, amoroso. É amor de verdade. Não é o que vocês têm na boca, amor, não. É o amor, porque vocês não conhecem o amor. Vocês sabem o que é paixão. Paixão vocês conhecem bastante. Mas o amor, não. Né? O cara quer o amor de verdade, né? Delicadeza pura, um espírito arcangélico, pura fraternidade, no meio de um monte de gente grosseira, agressiva, violenta, julgadora, arrogante, orgulhosa, ciumenta, egoísta. Hã? O cara que já não tem mais nada disso. Nessa atitude dele, ele ama muito mais vocês do que ele mesmo. Porque 1000 anos se diminuindo, que foi um sofrimento atroz. Aí depois teve que ficar no corpo. Ficar no corpo era um sofrimento absurdo, mas o maior sofrimento foi o descenso vibratório. Aí tem que ficar se segurando naquele corpinho de carne e osso, frágil, porque o espírito dele é maior do que o sol. Aí ficar, imagina, o sol colocar dentro de um corpinho, ficar se segurando. O cara sentia dores de cabeça horríveis. Tinha que ficar se mantendo os pensamentos criadores absurdos que ele tinha. Tinha que controlar os pensamentos criadores, que não dá para controlar. O cara se tornou um Deus. Os pensamentos criadores. Tendo que se controlar para não fazer um monte de coisa, para não destruir você. Porque se ele pensasse, desintegra, desintegra. Explode, explode. Então ele não pode explodir de raiva, né? Se ele explodir de raiva, ele destrói tudo, né? Já viu aquele filme, X-Men? A Jean Grey, quando se transforma na Fênix, que sai destruindo tudo com a mente? Então, a pessoa, se ele ficasse furioso daquele jeito e começa a destruir tudo, é daquele jeito ali, tá? É daquele jeito. Jesus Cristo se iluminou, ele tem 13 bilhões de anos, ele se iluminou em média com 6 bilhões de anos, 6 bilhões e pouco de anos. O Buda, Siddhartha Gautama, se iluminou com 7 bilhões e pouco de anos, ele disse aí. Jesus com 6, o Buda com 7, o Pedro com 5. Agora ele vai ser estraçalhado, hein? Recorde. Temos um novo recorde universal. Não é mundial, não, mundial não é nada, é universal. Temos um novo recorde. Porque o Cristo planetário, esse tipo de espírito, o Cristo planetário, sabe o que eles gostam? Eles gostam de desafio. Desafio. Sabe o que o Cristo planetário falou para ele? O Cristo falou planetário falou assim para ele: filho, você não precisava se iluminar agora, não. Você ia ter outras chances, outras oportunidades. Você se iluminou porque você quis se iluminar. A gente não te forçou a nada. Foi você que quis. Não existe isso que falam assim, podem falar para o Pedro assim, porque agora essa conversa não cola mais com ele, né? Não cola mais. Se você abandonar o trabalho espiritual, você vai para o inferno. Você vai para o inferno se você abandonar o trabalho espiritual. Aí o Pedro com medo, não, vou ficar aqui. Não cola mais com ele, não. Não cola, não. Não é assim que funciona o universo. Ele não é obrigado a ficar no trabalho espiritual. Eles não obrigam a nada. Mas ele que quer. Ele disse que vai ficar e vai ficar porque ele quer, a escolha dele. Mas eles não obrigam. Se o Pedro resolve abandonar tudo, mas ele leva uma vida honesta, fazendo reforma íntima, vamos supor, se casa com uma outra mulher, tem uma família e leva uma vida honesta, fiel à mulher, reforma íntima, fazendo bem, quando ele desencarnar, ele não vai para o inferno. Isso é uma visão infantil, tá? É uma visão infantil pensar assim, tá? Porque a lei no universo é igual para todos. Se ele está fazendo bem, levando uma vida reta para o bem, ele vai ser recolhido e vai para um lugar bom. Porque o que leva lá para baixo são as atitudes complicadas. Ele não fez atitude complicada, por que ele tem que ir lá para baixo? Não é assim que funciona o universo. O Cristo planetário falou, você ia ter uma vida normal, se você levasse uma vida retinha, toda, você ia ter todo o amparo, toda a proteção, os trevosos não iam atrapalhar o seu casamento, os trevosos não iam te fazer mal, nós não íamos deixar, porque você ia estar fazendo tudo certinho. Você só não ia cumprir com a tua missão que você veio. Nessa vida. E podia continuar iluminado? Podia. Continuar iluminado. Então é uma ignorância, uma infantilidade muito grande querer botar esse tipo de medo nele, que já tentaram, né? Lá atrás, tentaram. Né? Mas ele não vai, não. Ele vai continuar. Ele gosta, ele quer continuar. Até porque ele não consegue mais ficar sem trabalhar para Deus. Mesmo acontecendo tudo o que está acontecendo dos opositores, né? É normal, é normal. Mahatma Gandhi não foi aceito por todos. Buda não foi aceito por todos. Satya Sai Baba não foi aceito por todos. Tem uns aí, tem umas pessoas aí que estão sendo usadas por magos negros para gravar vídeo do Satya Sai Baba para dizer que ele é charlatão. Instrumento de mago negro. Porque o Satya Sai Baba é um avatar. Ele não é da mesma evolução de Jesus, mas chega próximo. Ele é um avatar. O espírito mais evoluído que já esteve encarnado aqui foi Jesus Cristo. Isso é indiscutível. Mas o Satya Sai Baba é um avatar. E muita gente não aceitou. Tem gente que grava vídeo falando que é charlatão. Porque os das trevas vão usar os seus instrumentos encarnados para desmerecer e desacreditar todo o avatar que foi mandado. Isso já é normal desde a época do Cristo, desde antes do Cristo é assim. Todo avatar que desce, os das trevas usam aqueles que estão em sintonia com eles para desacreditar totalmente o cara. Desmerecer, desacreditar. Não acreditem, é charlatão, não acreditem. Não é avatar coisa nenhuma. Fizeram isso com todos. Fizeram com Jesus, fizeram com Buda, fizeram com Mahatma Gandhi, fizeram com Satya Sai Baba, fizeram com Chico Xavier. Chico Xavier foi um avatar também. Por que não? Fizeram com Chico Xavier. Tem gente que não acredita nele até hoje. Você acha que fizeram com Jesus, com o próprio Cristo? Com o próprio Cristo? Muita gente não aceitou. Até hoje não aceita o Cristo. Tem gente que não aceita o Cristo. até hoje, não vai fazer com Pedro? Vai ser diferente com ele? Só aceitariam ele se o mundo fosse totalmente fraterno. O mundo é fraterno? Aqui reina o mal, gente. Aqui reina a maldade. Está cheio de espírito trevoso ainda solto aí. No abismo está cheio. Está cheio. Eles vão usar os seus instrumentos encarnados, que são capetas igual a eles, só estão dentro de um corpo de carne e osso. É igual a eles, vieram de lá. Vocês já perceberam? Vocês já viram algum canal na internet? Vocês conhecem algum canal espiritual na internet mais atacado do que esse? Sabia que não tem? Não tem, não. Não tem. Não existe um canal no YouTube que fala de espiritualidade mais atacado do que a Casa Plataforma de Oração. Por quê? Por que será, hein? Hã? Por que será, hein? Quem será que deve estar aqui, hein? Hein? Quanto mais pedra se traca na árvore, hein? Imagina uma árvore diferente. Hã? Uma árvore que tem uns frutos bem bonitos, bem saborosos, totalmente diferente das outras. E dá muito fruto, muita coisa. O que vai acontecer? A árvore vai tomar muita pedrada, não vai não? Hã? Ela não é melhor do que as outras, não. Não é melhor. Ela só dá muitos frutos. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que Miguel, o arcanjo Miguel, ele se diminui, porque para ele encarnar num corpo físico aqui, ele também vai ter que se diminuir, tá? Porque é muita luz também, é muita evolução. Se o arcanjo Miguel desce, ele vai vir aqui para se casar, ter dois filhos e viver uma vida normal? Não. Ele pode se casar e ter dois filhos se ele quiser, ou três filhos, quantos filhos ele quiser. Mas ele vai fazer alguma coisa para mudar o panorama do planeta. Ele não vai aguentar. Esse tipo de espírito não aguenta ficar parado. Ele vai ter que fazer alguma coisa para mudar tudo, hein? Ele vai fazer, porque ele vai começar a se coçar, ele vai achar que está faltando alguma coisa, ele vai achar que ele tem que fazer alguma coisa. Esse tipo de espírito fica assim, ele vai sentir um vazio, ele fala, não é possível que minha vida é só isso, eu só vou fazer isso, vou no shopping com a minha mulher, vou no cinema comer pipoca, depois vou para casa, depois vou ter relação sexual com ela, depois vamos dormir agarrado, aí no dia seguinte eu boto as crianças na escola, aí depois eu vou para a praia com ela no final de semana. Ele não vai aguentar fazer só isso, tá? Ele não vai aguentar fazer só isso. Ele não vai conseguir. Não consegue. Ele vai ter que fazer alguma coisa para mudar o panorama do planeta, tá? Alguma coisa ele vai fazer. Esse tipo de espírito não consegue. Ele tem que fazer alguma coisa. Principalmente se for um planeta atrasado como esse. Aí abre uma casa espiritual. Aí Miguel, vamos supor que ele encarna como mulher. É uma mulher, uma médium. Veio como mulher. Pode vir como mulher. Como homem ou como mulher. Como mulher. Aí vem outros médiums, né, que são chamados. E aí começa. Ele não vai fazer igual os outros, não. O trabalho vai ser totalmente diferente. Vai ser uma expansão de consciência mesmo, porque ele vai trazer o universo todo na cabeça. Ele vai trazer o universo todo na cabeça. O conhecimento de um monte de vidas e um monte de planeta, galáxias e tudo mais. Você acha que ele vai ficar caladinho? Que ele não vai falar de vida em outros mundos? Religião não segura ele, não, tá? Não adianta. Religião não segura. Não, não segura. Não segura o Pedro, que é bem menor do que ele. Não segura. Não adianta. Dogma, paradigma, não segura. Não fica. O que vai acontecer agora se o Miguel tivesse encarnado com um trabalho espiritual com seus médiuns, como mulher, e ele começasse a falar mesmo como são verdadeiramente as coisas? Atacado. Pronunciamentos de médiuns conhecidos, né? É mistificação, é visível a mistificação, charlatão, é isso tudo. O pai João de Aruanda só me pertence a mim, né? O ET é meu. Mesma coisa. Porque se ele é Miguel, ele vai canalizar com quem? Com a ETesada toda. A ETesada toda conhece ele. São amiguinhos. Não vai canalizar com ele? Ele tem um quanto energético enorme e entrou dentro de um corpo físico. Jesus não tem um quantum energético gigantesco e não entrou num corpo físico de carne e osso? Não entrou? Mas o quantum energético não é enorme? Então como é que ele conseguiu entrar num corpo de carne e osso frágil e denso? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Como é que a pessoa vai dizer que o quantum energético dele é muito grande e ele não pode canalizar com o ser humano, mas pode entrar dentro de um corpo físico denso e pesado? Com um quantum energético gigantesco. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Né? Entrar no corpo físico foi muito mais difícil. Que planeta, hein? Hã? Muito. Aqui é avançadíssimo. Vocês têm aviões, têm caças, F-15. Como que não é avançado? Como? Gente, tem extraterrestre aqui. Sabe o que eles conseguem fazer? Passa um caça, ele com a mente, ele desliga todo o caça e o caça cai com a mente. Um ET. Com a mente. Imagine um caça, joga... Imagine 10 caças. Os 10 atiram um míssil ao mesmo tempo. São 10 mísseis, né? Tem ET que só faz assim, ó. Ele para os mísseis, desliga os mísseis e os mísseis caem com a mente. Vocês sabiam disso? Que tem extraterrestre aqui que faz isso? Está aqui, do Comando Esmeralda. Do Comando Santo Esmeralda. Tem ET que faz isso. Está tendo uma guerra aí, não está? Impediram algumas coisinhas, né? Tem uns negocinhos que caiu, né? O que deve ter sido isso, hein? Tá vendo como é que eles só podem ir até onde eles têm permissão? Não, escuta. Só pode ir até onde tem permissão. Ou seja, se tentarem destruir o planeta, vocês acham que eles vão conseguir? Apertar uma bomba atômica que eles têm que pode destruir o planeta inteiro? Gente, eles não vão nem apertar o botão. Quando eles pensarem em acionar, fazer uma reunião entre eles, falar, tá decidido, vamos apertar. Quando eles falarem, tá decidido, vai cair todos no chão desencarnados. Quando eles fizerem uma reunião, se eles fizerem uma reunião e falar, está decidido, vamos apertar o botão, cai todos desencarnados. Todos. Vai traduzir? Traduz, hein? Chega lá. Todos. Todos desencarnados. Não vai apertar o botão. Não vai, gente. Vocês não têm controle de nada. O planeta não é comandado pelo homem, por chefes de nações, por presidentes de nações grandes. O planeta é comandado pelo Cristo, toda uma frota estelar gigantesca, o governo oculto do mundo. Pessoas ficam ligadas no livre-arbítrio. Foi decidido que o Pedro viria e que seria feito tudo o que tem que ser feito. Quer eles queiram, quer não, ele vai canalizar todos os ETs que tiver que canalizar, todos os espíritos que tiver que incorporar, que canalizar, quer muitos queiram, quer não. Pode ter 427 mil inscritos no canal e dizer que o espírito é só teu, que o cigano é só teu, que o preto velho é só teu, que não vai no outro. Pode falar isso, ele não para, esse tipo de espírito não para, ninguém para ele. Porque ele sabe muito bem o que ele veio fazer. Oxo. Microfone. Lembre de uma coisa, você está falando para toda a humanidade. Inclusive, eles já mostraram isso, mas a soberba do homem é muito grande, porque eu acredito que foi em 2018, ao mesmo tempo, em todo o orbe, eles desligaram todas as ogivas. E foram vários avistamentos em várias bases, né? Foi de forma multinacional, ou seja, em vários países, várias áreas militares ao mesmo tempo. Então você percebe que também tem todo um terrorismo psicológico envolvido, as tramas, né? As forças do mal, onde há essa possibilidade, ou seja, as grandes nações sabem que existirá uma intervenção. Mas eles alimentam a possibilidade, né? Então há esse terrorismo psicológico que a qualquer momento eles podem apertar o botão vermelho. Mas ao mesmo tempo eles sabem, né? Já tiveram a prova que isso não vai acontecer, que não depende deles. Não tenham medo, gente. Olha, gente, Se acontecer alguma coisa grave aqui, alguma decisão grave, essas naves vão se mostrar porque elas estão aqui. Elas estão invisíveis, porque elas têm como ficar invisíveis. Elas se mostram, tá? Eles descem. Gente, imagina a cena. Imagina a cena. Tá? Já viu aquele filme Independence Day? É. Imagina uma nave daquela tão grande, tem nave que é maior do que o planeta Terra, tá? Imagina uma nave do tamanho do Brasil descendo, fazendo uma sombra gigantesca aqui e outras menores descendo a partir dessa grande. E os ETzinho descendo e falando: saudações, estamos tomando conta de tudo, agora a gente que manda. Ordem do Cristo. Ninguém para ele, gente. Ninguém para eles. Tá? É assim mesmo. Saudações, é tudo nosso. Fica todo mundo quieto aí, hein? É assim mesmo. Não é na violência, não, porque eles não são violentos, tá? Eles não vão fazer mal a ninguém. Mas se a ordem vier de lá para puxar o plug, porque para eles, o espírito estando dentro do corpo ou fora, ó, é a mesma coisa, tá? Vocês é que têm esse medo aí de morte e tal, porque para eles o espírito estando dentro do corpo é a mesma coisa. Então, para eles causar o desencarne de vocês, tirar o espírito e levar embora para outro planeta, ele não matou vocês, não. Ele só tirou vocês do corpo e mandou para outro mundo. Quem tem que tirar, tá? Ainda mais se a ordem vir lá de cima. Gente, é uma tecnologia avançadíssima. Mas está muito distante, está milhões de anos distante da Terra. Não é 1.000 anos, 2.000 anos na frente, não. São milhões, milhões de anos na frente. Em um século aqui, o planeta não cresceu a beça na tecnologia? Um século. 2022, vamos para 1922. Tinha os carros que tem hoje em 1922? Tinha Ferrari, como tem hoje. Então, isso em 100 anos. Imagine um cara 20 milhões de anos mais avançado do que vocês na tecnologia. 20 milhões de anos. 30 milhões. 100 milhões. 1 bilhão de anos mais avançado do que vocês. Tem gente que viaja no tempo. Viaja no tempo. E aí? Tem espírito que sabe o que vai acontecer no futuro. Tem seres extraterrestres que sabem o que vai acontecer no futuro. Onde ficam as religiões nisso tudo? Religião é coisa de planeta primitivo, coisa de crianças espirituais. Esse tipo de espírito, de ser, ali é a expansão da consciência, é consciência cósmica, não é religião. Quando alguém pensa diferente deles, eles não entram em fúria, igual uma criança imatura. Eles não entram em fúria. Eles não estão nem aí. Eu não penso que nem... Beleza. Daqui a 50 milhões de anos a gente conversa, tá? Que aí você vai entender o que eu estou falando. É assim que eles falam. Fala assim, filhinho, leva ele embora. Traz ele aqui daqui a 10 mil anos, que aí a gente bate um papo. Agora ele não vai entender. É assim que eles falam. Assim que eles falam. Assim que eles fazem. Vocês acham que Jesus é um cara de barba, de 1,75m de altura? Como era o corpo físico dele? Ele é assim? Ele é luz pura. Ele vive em corpo átmico. Ele é luz. Ele é uma bola de luz gigantesca. Ele é luz. Ele não é corpo, dois braços, duas pernas. Ele é que se mostra desse jeito. Ele se materializa e se mostra para quem ele quer mostrar, com dois braços, duas pernas, porque é assim que vem ele. Mas ele, de verdade, como ele é luz pura. Ele é uma bola de luz. Miguel é uma bola de luz. É claro que ele se mostra para outros espíritos, um homem bonito, com aquela armadura reluzente e tal, ele pode fazer isso, isso aí é normal para ele. Mas é uma bola de luz. É o que vocês são, uma bola de luz. Vocês estão dentro de um corpo físico e dentro de um corpo astral. Não, não é a luz do tamanho da deles, mas são uma bola de luz. Não são tão evoluídos quanto, mas todos vocês são luz. Quando a gente fala vocês são luz, vocês são, todos somos luz, todos somos energia, consciência. Consciência. Aí, o que que acontece? Isso é primário, né? Arcário, arcaico. O cara desencarna, fica perdido aí. Não sabe o que fazer. E agora, vou para onde? Vou para onde? Vai para a igreja? para colocarem a mão, para incorporar uma pessoa e colocarem a mão e expulsar o demônio? Expulsar o capeta? Como é que fica? Pelo menos no centro espírita é aceito, né? E não são todos, não, hein? Porque tem centro espírita, não. Aqui não é permitido a manifestação de espíritos. É uma doutrina espírita, um espiritismo sem espíritos. Sei, eu sei que tem vários centros que pode ter resgates e tudo mais. Centro de Umbanda também. Graças a Deus, né, que existem esses centros, né? Ainda bem, né? Imagina, porque eles precisam dos médiuns. É o ectoplasma, o choque anímico, né? Os médiuns são muito importantes, ajudam bastante. Precisa. E existem espíritos que estão encarnados como médiuns que são muito evoluídos. Isso também ajuda. A luz do médium, o médium que é muito evoluído, ajuda bastante também, porque o médium é muito evoluído, é puro amor, pura luz. Ele vai chegar perto, vai botar a mão, o espírito vai na hora. Né? O próprio médium encarnado é um deles, é um dos espíritos evoluídos. Ele vai chegar no centro, vai botar a mão, vai tudo. É assim, funciona. Como é que vai tirar o paradigma na cabeça deles? Sabe por que está tendo esse tipo de vídeo? Sabe por quê? Vocês já perceberam que nunca teve tantos canais espirituais no YouTube? Já perceberam isso? Que nunca teve tanto? Vai aí uns 20 anos atrás. Não é muito não, 20 anos atrás. Tinha desse jeito como está agora? Por que será que está tendo? Falando tanto de espiritualidade no YouTube, na internet. Porque estão acontecendo coisas. Estão acontecendo coisas. Tá? Porque o negócio está assim, ó. Está acelerado. Acelerado. Acelerado. Está para acontecer coisa forte. Está para estourar coisa grande aí. Né? Bem grande. Está para acontecer coisa grande. Vai assustar? Vai se desesperar? Não é coisa ruim, não. É coisa boa. Não estou falando coisa ruim, não. É coisa boa. Coisa boa. Porque quem não deve, não teme, né? Quem está fazendo reforma íntima, quem está evoluindo, fazendo bem, quer mais é que aconteça logo, né? Agora, quem está com o rabo preso, aí fica com medo, né? Aí fica com medo. Né? Porque sabe que está com o rabo preso. Né? Está acontecendo um monte de coisa aí. Veja reportagens. Fulano que fazia um monte de aborto, desencarnou. De repente. Mal súbito. Mal súbito, de repente. É. O que deve ser, hein? Foi avisado aqui que ia ter mal súbito, não foi? Dentro de avião, fora do avião, dentro de casa, dentro do carro, fora do carro, em cima da moto, fora da moto. É, que coisa, hein? Mas não é tudo uma mistificação? Não é tudo mentira o que acontece aqui? Hã? E aí? Como é que fica? É difícil saber sobre si mesmo, né? Não é difícil? Saber que é vaidoso, prepotente, arrogante. Hã? Quando na verdade era para estar sendo o contrário disso. Principalmente quando a gente é médium. Porque o médium tem que dar exemplo, né? Como é que tá as casas espíritas aí, hein? Gente, é antro de competição, picuinha, inveja, vaidade, arrogância. Não estou dizendo que são todos, não. Mas a maioria. Não são todos, não. Tem gente boa, tem gente humilde. Mas é uma quantidade grande de gente, hein, que está assim, hein? Os centros aí, hein? Aqui na plataforma de oração, todos se amam. Eles se veem como irmãos. Não é assim aqui? Um ajuda o outro. Fulano, o que está acontecendo contigo? Vai ajudar, vai todo mundo ajudar. Fulano, tá ligando? Que tá? Tô passando mal. Vai todo mundo ajudar. É todo mundo unido. Unido. Não tem competição. Aqui ninguém se acha melhor do que ninguém. Eles são irmãos. Eles são uma família. Eles se vê como família. Um ajuda o outro. E aí, o que está precisando? É assim aqui. Vocês acham que está assim nos centros espíritas por aí? Não está não, hein? Por que, que será que Jesus está aqui e que todos esses espíritos estão aqui? Dá para contar no dedo quantos centros são assim, igual aqui. Dá para contar no dedo. Fala. Sim, é o que eu estou dizendo. Tem centro assim, só que são poucos. São poucos. Porque isso demonstra o nível evolutivo da humanidade da Terra. Quando tem competição, picuinha, inveja, né? Um querendo passar por cima do outro, ficar com raiva porque o outro ganhou um cargo maior, competir com o outro. Por quê? Isso é o quê? É o nível evolutivo deles. Vergonhoso. É um nível evolutivo vergonhoso. E olha que a gente que está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, hein? Não é possível que está lendo, né? Será que é possível que está lendo realmente? Será que está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo mesmo? De verdade? Não é possível. Não é possível que estão lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é possível. Não é possível que eles não estão conseguindo ler lá humildade, porque a palavra humildade está escrita lá muitas vezes, hein? Humildade, amor, fraternidade. Será que está lendo o livro dos médiuns mesmo? Será que está lendo mesmo o livro dos médiuns? Porque está lá dizendo como é que tem que ser um médium. Humilde, caridoso, obediente, estudioso. Né? O livro dos médiuns mostra como tem que ser o médium. Não é possível que eles estão lendo esses livros, gente. Não estão lendo, não. Não estão, não. Teve um. Por um acaso apareceu, eu vi um vídeo dele. E ele falando daqui da casa. Falando que não era possível, que ele incorporava desde os 11 anos, que não sei o quê. Aí eu botei para ele. Só fiz a pergunta. Não, amigo, tudo bem. Mas o que, que Jesus não é capaz de fazer? Aí ele botou assim. Olha, a minha avó foi treinada por Chico Xavier. O que dá liberdade a um acompanhante da casa lá vinha aqui querer me ensinar. Aí eu respirei fundo e falei, poxa, meu. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Porque tem gente que está nessa. Tem gente que está nessa arrogância, nessa vaidade grande, mas não percebe que está, porque acha que está bem. Está nessa arrogância, não enxerga que está. Arrogância, vaidade, prepotência. Sabe o que acontece quando fica assim? Ainda mais se for se arrastar multidões, aí já chamou a atenção do Mago Negro, porque eles querem atrasar o progresso da humanidade. Aí chamou a atenção. Entrou em sintonia, na mesma frequência. Opa! Peguei. Leva lá para baixo. Desdobrado. Hipnotiza. Você vai fazer isso. Você não vai aceitar nada. Não acredita. Diz que é impossível. Desmerece. Desacredita. É isso. Fala isso. Pega um bacilo psíquico. Coloca dentro do cérebro perispiritual dele para envenenar mais ainda as correntes de pensamento. Faz uma reprogramação mental e emocional dele. Sabe o que é uma reprogramação emocional? Para ele entrar em fúria sempre que alguém vier contra o que ele está pensando. Para entrar em fúria. Mas às vezes fala manso. Ó, você vai falar manso, por dentro você vai estar um fogaréu, mas você vai falar mansinho. Como você tem muitos seguidores e você já está há muito mais tempo, mais antigo, tua casa já é grande, eles vão acreditar em você. E não vão acreditar no filho do cordeiro que foi mandado agora e apareceu agora. Então ele tem um trunfo, um monte de seguidores, a maioria não estuda, só vê vídeo, não gosta de estudar. Pergunta se gosta de ler um livro. Não, vou ver o vídeo. A maioria, não são todos não. Bota um bacilo psíquico, né? Faz uma reprogramação mental e emocional todinha. Em outros casos, pega um ovoide torturado, trabalhado, modificado psicologicamente, pega uns ovoides bem loucos, viciados em sexo também tem uns ovoides assim, que são ódio puro, vai com Deus. Pega uns ovoides e acopla o ovoide no cérebro perispiritual da pessoa. No cérebro perispiritual. Imagina como é que não fica a cabeça da pessoa, hein? Imagina, hein? Só que se falar isso, É loucura. Não existe. É impossível. E o pior, acha que não entrou em sintonia com os magos. Acha que não entrou. Não, não estou em sintonia, não. Está tudo direitinho aqui. Estou fazendo a obra, está não sei o quê. Pode falar. Ih, tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. É vibrião astral. Tem de tudo. Tem coisa que você nem imagina. Que bota mesmo e o cara fica completamente louco, com pensamento louco. Ele vai aparentar equilibrado, porque as pessoas, eles não jogam para perder, vai aparentar que é equilibrado, vai falar mansinho, mas vai desacreditar o outro trabalho todinho. Desmerecer, desacreditar, vai dizer que é impossível, porque os magos negros vão se aproveitar que a pessoa é conhecida e arrasta uma multidão imensa. Já fez o nome, sabe como é que é? Já está há mais tempo? Aí fala assim, vão acreditar no cara. O outro está chegando agora. Quem é Pedro? Quem é? A única resposta que tiveram foi de uma pessoa que disse que um estava sendo preparado para... Poucos viram isso. Na Bíblia só está escrito um plano secreto de Deus, que é interpretado de uma forma totalmente deturpada da realidade, e não vão acreditar que faz parte de um plano secreto de Deus, que vão dizer que são megalomaníacos e estão muito vaidosos e egocêntricos. Ou seja, desconhecido. Gente, Jesus Cristo encarnou uma família pobre. Carpinteiro. Foi lutar contra quem? Herodes? O grande? Pilatos? Eles vão acreditar em quem, gente? No Nazareno? Carpinteiro e pobre, desconhecido? Ou em Pilatos e Herodes, o grande? Gente, a espiritualidade fez tudo muito parecido, igualzinho a 2000 anos atrás, para mostrar que vocês estão a mesma coisa, não mudou nada. Isso é um ensino para vocês, para mostrar para vocês que vocês estão igualzinho a 2000 anos atrás. E vou dizer, até pior. Vocês tiveram as mesmas atitudes e ainda estão tendo a mesma atitude. A mesma. Jesus chamou quem para ser os seus discípulos? Ou seja, os seus médiuns, né? Os seus apóstolos. Pescadores, ignorantes, sem estudo, iletrados. Ele não chamou doutores da lei, médiuns instruídos. Ele chamou pescadores que não tinham conhecimento. Nós fizemos a mesma coisa aqui, porque os médiuns aqui vieram sem conhecimento, a maioria. Você já tinha lido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns? Você chegou só com a Bíblia, né? Juliana, não tinha. Está estudando agora. Pode isso? Pode. Jesus não fez com um monte de gente ignorante? Por que a gente não pode fazer também? É programação de lá. O que importa aqui é a sinceridade no coração. O amor no coração, a humildade que vocês não têm. Não tem. Porque está feia a coisa. Aí tem gente que não está entendendo o que está sendo feito, porque não sabe como é que estão os centros. Aí fala, nossa, eles ficam... Às vezes eles ficam repetindo isso. Não tem nem ideia como é que está a contraparte astral de um monte de centro espírita aí que vocês acham que são centros maravilhosos e sérios. Vocês não têm nem ideia do que tem na contraparte astral e o que acontece quando os médiuns da casa vão dormir e desdobram para onde eles vão. E o que fazem com eles. Vocês não têm nem ideia. Gente conhecida, hein? Gente boa, hein? Que fala mansinho. É. O Pedro é um agitador? É um revolucionário? Falaram a mesma coisa de Jesus. É um agitador revolucionário. Né, seu Adil? É a mesma coisa. O Pedro é um agitador. Revolucionário. Perigoso, né? Só que esse daqui tem medo. Ele sabe muito bem de onde ele veio, para onde ele vai. Ele não está nem aí para o que o homem pensa e faz. Porque quem está com ele é Deus. Quem está com ele é o Cristo planetário. Quem está com ele é o próprio Jesus Cristo. Ele vai ficar com medo do homem? Vai ficar com medo do que o homem pensa? Do que o homem faz? Está nem aí. O negócio dele quer saber do Cristo planetário, está totalmente distante da sua dimensão de origem. Não é daqui, não. Não é daqui, não, gente. Não é daqui, não. Ih, está bem longe. Só veio para cá a missão. Ele, Dona Sônia, Sabrina, Juliana, Maiara. Não é daqui, não, tá? Você sabe, né? Você sabe que você não é daqui. Lembra, criancinha? Dá para abrir um, pegar um fecheclé e abrir aqui e eu sair de dentro? Esse corpo é muito pesado, não foi isso que você falou para ele? Pequenininha que você falou isso para sua mãe? Pequenininha falou para a mãe dela, mãe, esse corpo aqui é muito pesado, será? Eu sinto que dá para pegar um fecheclé e abrir aqui e eu sair de dentro disso? Uma criança falando isso. O que, que será? O que vocês acham que ela falou isso quando era criança? A mãe... O que será que ela falou isso para a mãe dela? E a mãe não entendeu nada, né? Não entendeu nada. E nem imagina quem era a filha dela, a estirpe espiritual da tua filha. É alto o negócio, tá? É grande, hein? Evoluidíssima, tá? Conheça a sua filha melhor, porque você não sabe quem é ela. Você não sabe quem você carregou no ventre, não. Tá conhecendo agora, hein? Eu sei, eu fui no centro com ela, era bebê. Fé? Reverenciaram ela, os pretos velhos pegaram ela bebezinha e reverenciaram. E quem será que ela é, hein? É, eles não falaram nada, só falaram que ela era muito formosa. É, porque não podia, né? Tinha que falar só que era formosa, né? Porque na época lá, né? Vaidade, né? Megalomania, não é isso? Egocêntrico, já o ego tá muito inflado. É. É. Quem será que o Cristo está reunindo aqui? Será que é só o Pedro? Ou os outros médios também? Quem será que ele está reunindo, hein? Você ficou incomodada lá no outro, né? No outro grandão, no outro centro grande. Ficou incomodada, né? O que você viu lá, né? É evolução, gente. É evolução. Essas atitudes que você viu, da vaidade, da arrogância, né, da inveja no centro do espírito, isso é o nível evolutivo deles. É o nível evolutivo deles. São os espíritos mais endividados daqui, da face da Terra. São os que estão no espiritismo. São os mais endividados. Não quero entender. É do nível evolutivo deles. É do nível evolutivo. É tranqueira mesmo. É escória do universo. Escória do universo, que só quer saber de poder, são arrogantes, vaidosos, querem aplausos, querem se sentir poderosos, querem ser venerados, querem os holofotes para cima deles. Né? Então. Vai com Deus. Então, o que que acontece? É isso aí. É isso aí. Aí vem esse tipo de espírito assim, que nem ele, assim, né? E para falar mesmo, é tipo um João Batista, né? João Batista que vem mesmo e fala. É, fala, que a gente canaliza com ele e ele deixa a gente falar e ele fala junto com a gente. Fala, porque ele é amoroso, ele é amor, ele é... Você já sentiu, ele não viu como é que ele te trata? É amoroso, é uma paciência, é um... e tal. Mas se ele tiver que falar, ele fala mesmo, porque vem para consertar as coisas. João Batista era um espírito evoluidíssimo na época, João Batista. Cortaram a cabeça dele, porque o cara falava mesmo as coisas. Só que não desrespeita, não é desrespeito. Estamos falando apenas a verdade. Não estamos xingando ninguém, não estamos citando o nome de ninguém. Né? Não vai ser citado, a gente não trabalha assim. Não vamos citar nome de ninguém, não vamos xingar ninguém, não vamos desrespeitar ninguém, mas nós vamos falar, nós vamos mostrar para o mundo o seu interior que você está escondendo. Ah, vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar o seu interior, porque agora chegou, agora é a época das máscaras caírem. As máscaras vão cair. Vão cair. Deus vai mostrar quem é quem. Quem é cada um. Quem é quem. Vai mostrar. Já está mostrando. Lembra? Pronunciamento? Pronunciamento? Então, mostrou. Caiu na arapuca da luz. Hã? E os comentários, todo mundo? Os fraternos, que dizem que são fraternos e amorosos. Hã? Os comentários foram lindos, hein? Hã? Gente amorosa, gente que está fazendo reforma íntima. É, gente fraterna. Hã? Aí tem hora que fala assim, ih, fiz besteira. Vou apagar. Porque às vezes um comentário desencadeia mais 300 dentro de um comentário. Sabe como é que é? Gente conhecida? Que fala assim, gente, não é! Aí vem 300, 400 comentários embaixo. Aí fala assim, opa, peraí, eu vou apagar esse comentário aqui. Porque quando apaga o comentário, os outros 300 que foram embaixo, apaga junto, entendeu? Porque foi em cima de um comentário, foram 300 e pouco em cima de um comentário. Aí se apagar aquele comentário, os outros 300 apaga junto. Mas o pronunciamento tá lá. Mas tá com os comentários... Desativados. Os comentários foram desativados. Ah, tá. Que coisa, hein? Gente que ensina a reforma íntima, hein? Gente que fala de fraternidade. Gente que diz que está a serviço da humanidade. Hein? Gente que diz que é humanitária. Gente que dá a cesta básica. Né? Aparta-te de mim. Não vos conheço. Imaginem ficar frente a frente com Cristo, hein? Depois de um monte de livro psicografado, de um monte de coisa que fez e dá a ouvir isso, hein? Na maior serenidade, hein? Na maior amor, hein? Porque ele não fala de forma violenta, não. Aparta-te de mim. Não te conheço. Que coisa, hein? Claro que não conhece. A atitude foi totalmente antifraterna e anticristã. A atitude foi totalmente anticristã. Foi vergonhoso. Vergonhoso. Totalmente antifraterna e anticristã. Esse tipo de gente é digna de canalizar um ET de quinta grandeza? Canalizar um ET de sexta, de sétima, de oitava? De canalizar Miguel? Canalizar Jesus? Não. Não. Vai ter que continuar falando. O quanto energético destruiria o médium? É isso que vai ter que falar. Só resta falar isso. Herodes, lá atrás, quando desencarnou, para onde será que ele foi, hein? Quando Herodes desencarnou, hein? Só as criancinhas que ele mandou matar, hein? Na época, hein? Herodes, hein? Porque queria pegar Jesus. Hã? Da forma que Herodes está hoje reencarnado, se ele desencarnar, para onde será que ele vai, hein? Ele vai chegar lá e vai... Ô, gente, voltei, hein? Voltei, hein? Cadê a minha demoniada? Cadê os meus capetinhas? Cadê os meus chifrudinhos? Tô de volta! Hã? Deus está fazendo de tudo para recuperar. Porque se desencarnar agora... Se desencarnar agora... É problema, hein? Doído, hein? Pai João de Aruanda tá num desespero. Porque ama, né? Pai João de Angola, os Exus, estão num desespero danado para recuperar essa galera. Porque sabe qual vai ser o destino. É difícil. É. Tudo que nós estamos falando aqui é misericórdia. Sabia disso? Para mudar. Porque não era para a gente estar falando isso. Depois de todos os estudos, depois de estar instruído do jeito que está, com todos aqueles livros lidos, todas décadas estudando, não era para a gente estar falando isso aqui, né? É vergonhoso a gente tendo que estar falando isso aqui. É vergonhoso. É vergonhoso. É muita vergonha. Que vergonha. E o pior, ser educado por muitas coisas que são faladas nos próprios livros que foram psicografados. E a hipocrisia, hein? Nos livros fala uma coisa, mas a atitude do médium que foi instrumento para escrever as coisas que estão nos livros são outras. Imaginem você ser usado pela espiritualidade, com uma mediunidade mecânica, para trazer um monte de informações de nível moral elevado, mas as suas atitudes são totalmente diferentes do que foram trazidos nos livros que vieram através das suas mãos. Que coisa estranha, né? É muito estranho isso. Assim estão os médiuns aqui no Brasil. E aqui que era para ser a pátria do Evangelho. Vai nos centros espíritas. Quando vocês entrarem lá, vai ser uma falsa angelitude. Olha o que eu estou falando. Falsa angelitude. Os médiuns vão receber vocês assim, ó. Oi, irmãozinho, falando mansinho e tal. Vocês vão achar que eles são maravilhosos, gente boa. Mas nos bastidores, gente, a competição entre eles, a picuinha, a intriga, inveja um do outro. Vocês não têm ideia. As fofocas... E ela está no animismo, está mistificando, ela está no animismo, mistificando. É assim dentro dos centros, gente. É uma falsa angelitude. É uma angelitude que eles não têm. Tá? É que vocês não percebem, porque eles não vão mostrar para vocês. Vocês vão entrar, vocês vão achar que está maravilhoso. Nossa, que médios legais. Eles estão fazendo reforma íntima, me tratou a gente tão bem, tão carinhoso. Ah, eu gosto tanto daquele médio. Mas ali entre eles... E em muitas situações também, os médios tratam uns os outros como amiguinho. É falsidade pura. Abraça, diz que ama e tal, mas é uma competição atroz entre um e o outro. É uma falsa amizade. É assim. Só que nós, os espíritos, a gente vê. A gente sabe tudo, a gente está vendo tudo. A gente está em vantagem, nós estamos invisíveis, desencarnados. A gente consegue ouvir os pensamentos, as emoções. Os Exus... Eles leem os pensamentos, eles captam as emoções. O timbre da sua voz, o Exu consegue identificar se você está mentindo ou falando a verdade pelo timbre da sua voz. Se você está com raiva ou se você está feliz pelo timbre da sua voz, pelo que você sente. Não tem como enganar um Exu de lei, um Exu coroado. Não vai enganar, gente, eles sabem. Quem está sendo sincero e quem não está. Não adianta. Nós sabemos o que está tudo acontecendo, a gente vai nos laboratórios. Lá nos laboratórios das trevas, a gente fica invisível, nós ficamos invisíveis para os magos negros, tá? A gente fica no laboratório vendo lá os serviços todos. Sabe o que a gente vê? A gente está lá no laboratório, imagina a gente no laboratório, a gente vê os médios desdobrados, deitados em macas, e eles mexendo, hipnotizando, colocando bacilo psíquico, um monte de gente aí conhecida, que vocês acham que é maravilhoso, estão sendo desdobradas para laboratórios, médiuns, pastores evangélicos, dirigentes espíritas, pais de santo, mãe de santo, fora o pessoal da política também e tudo. A gente vê tudo desdobrado lá, a gente está vendo tudo, a gente sabe muito bem quem é quem, mas a gente não pode dizer nome, senão prejudica o médium. A gente não pode falar os nomes de quem está desdobrando. São muitos. A gente está vendo gente boa lá nos laboratórios. Marionetes, viraram marionete de mago negro. Marionete. Tá, gente? Então, nós vamos finalizar por aqui. Tá? Muito obrigado. Eu falei para o Pedro que o que seria feito hoje não seria compreendido. Não vai ser. Não vai ser compreendido. Vão achar que estamos exagerando, que estamos implicando com os médicos, com os políticos, com os artistas. Não é. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo eles desdobrados lá nos laboratórios, tá? Então, esse vídeo aqui é uma misericórdia de Deus, que a gente que vocês nem imaginam, gente aí que vocês gostam, tá? Que vocês acham que é maravilhoso, hein? Que vocês veem vídeo todo dia, que vocês são inscritos, desdobrando lá para baixo. Lá para baixo, tá? Por causa de coisa de criança. Criancice. Está tudo desdobrando lá para baixo. Tá? Não vai ser compreendido, mas o recado já foi dado para mudar. Misericórdia de Deus. Tá? É isso. Fiquem na paz. Obrigado.